anjo príncipe, o adará. Jovem de agora, cabeça lelelé. Sem respeito não tem nada. Ainda lembro a nossa comunidade. Era baseada na positividade. Agora vejo o brada da vaidade. Quem são soldados da nossa liberdade? Morreram muitos pra gente hoje sorrir. Faltou tão pouco pra Babilônia cair. Morreram muitos pra gente hoje sorrir. Faltou tão pouco pra Babilônia cair. Isso vai, tem que acabar. Brasil ou Portugal, em qualquer lugar. Se não respeita, respeito não terá. Então planeja pra pensar, contra a consciência. Vai, vai, tem que acabar. Esta mensagem como um grito estoura. Não aguentamos mais força negativa. Então planeja pra pensar, contra a consciência. Não aprenderão, mas o tempo vos ensina como é preciso caminhar com disciplina. Na velha escola alguns pagaram com as suas vidas. Toma cuidado com o sistema que elimina. A vampiragem continua muito ativa, sempre exibindo sua veia assassina. Vão te esperando no curva daquela esquina. Sem piedade vão te saltar pra cima. Isso vai, tem que acabar. No Brasil ou Portugal, em qualquer lugar. Se não respeita, respeito não terá. Então planeja pra pensar, contra a consciência. Vai, vai, tem que acabar. A mensagem como um grito estoura. Não aguentamos mais força negativa. Então planeja pra pensar, vamos a consciência. Sinceramente não me chama mais de canga. Não é seguro passear na tua banda. Se tu é de gangue, então a mim já não me canga. A tua amizade tem persaio na quitanga. Eu te dispenso, não me venha fazer banga. Passa daqui, desaparece com a tua tanga. Se for preciso, rasta, então também se zanga. É desatino, tem jindungo na quiçangua. Morreram muitos pra gente hoje sorrir. Faltou tão pouco pra Babilônia cair. Morreram muitos pra gente hoje sorrir. Faltou tão pouco pra Babilônia cair. Isso vai acabar, esta arrogância vai acabar. Conta seus dias, vai acabar. Temos que enfrentar. Não falta muito. Isso vai acabar, esta arrogância vai acabar. Conta seus dias, vai acabar. Temos que enfrentar. Arcanjo fala. Isso vai, tem que acabar. Brasil ou Portugal, em qualquer lugar. Se não respeita, respeito não terá. Então planeja pra pensar, contra a consciência. Vai, vai, tem que acabar. Esta mensagem como um grito estoura. Não aguentamos mais força negativa. Então planeja pra pensar, contra a consciência. Então sai, zica, sai pra lá. Se não for do bem, meia voltada. Esquerda com a direita não pode misturar. O tem seu lado ruim, não é bom acertar. Então sai, zica, sai pra lá. Se não for do bem, meia voltada. Esquerda com a direita não pode misturar. Tudo tem seu lado ruim, então é bom acertar. Vou clavar e queimar se não respeitar. É bom de pisar pra não se afundar. Queira se livrar, usa a cabeça para não ser chamado de bagawaira. O bambu clava e queima se não respeitar. É bom de pisar pra não se afundar. Queira se livrar, usa a cabeça para não ser chamado de bagawaira. Não, morreram muitos. Arcanjo Haas. Faltou tão pouco. Prince Wadada. Brasil, Angola, Portugal. Respeito em todo lugar. Morreram muitos.